Eu sonhei com você, a gente tava namorando. Sonhei com você, a gente tava namorando. Metendo, botando, metendo, botando. Vai embora, vai! Vai embora, vai! Vá, vá! Olha, metendo, botando, metendo, botando. Metendo, botando, metendo, botando. Metendo, botando, metendo, botando. Metendo, botando. Eu sonhei. Sonhei com você, a gente tava namorando. Sonhei com você, a gente tava namorando. Tendo, botando, metendo, botando, metendo. E agora vai, e agora vai, e agora vai. Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando. Joga pra cima! Tava namorando, sonhei com você, a gente tava namorando. Metendo, botando, metendo, vai, vai, vai. Metendo, botando, metendo. Olha, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando. Vai embora, vai, vai embora, vai. Metendo, botando, metendo. Metendo, botando, metendo, botando. Pra